olharam pra você com olhos de desprezo. O tempo já passou e você não conseguiu. A página da sua história não foi pra frente nem pra trás. Quem confiava em você nem te olha mais. Até quem te amava te olha com desdém. Parece que seu valor está no que você tem. Se o dinheiro não te falta, todos te aplaudem de pé. Mas se te falta tudo, você não passa de um qualquer. Mas se esqueceram da promessa, quem fez não é um qualquer. É o dono deste mundo e responde quando quiser. Se ele diz que vai fazer, pode esperar que vai se cumprir. Deus não mente, ele não erra, mas um pouco ele vai agir. Continue sendo fiel, não dê ouvido pra voz do mal. Falta pouco, está no fim este grande temporal. Deus escolheu o que importa. Se ninguém acreditar, Deus te levanta do seu trono e nos seus braços vai te levar. Se esqueceram da promessa, quem fez não é um qualquer. É o dono deste mundo e responde quando quiser. Se ele diz que vai fazer, pode esperar que vai se cumprir. Deus não mente, ele não erra, mas um pouco ele vai agir. Continue sendo fiel, não dê ouvido pra voz do mal. Falta pouco, está no fim este grande temporal. Deus escolheu o que importa. Se ninguém acreditar, Deus te levanta do seu trono e nos seus braços vai te levar. Deus te levanta do seu trono e nos seus braços vai te levar.